3305. Desça para 4000 pés, a gente no 06. Passando certo, no 06, certo. Nossas 4 com velocidade indicada. 160. Ele tem condições de manter até 5 milhas da cabeceira? Negativo. 3305, reduza para 1809. 1809, tá, 3305. Controle, eu vou no 096. 096, contato radar, subiu para nível de voo 370, sai da bomba. Uma bomba para o 370, 0096. A 3305, autorizado a aeronave, vai seguir tráfego 5 milhas à sua frente, com 160 de ground speed. Sim, já 3305. Avião 48, Solos 20, libera a direita, chame Solo 1, 209. Solo 209, o azul, 903. Azul 9148, Alfa Juliette, portal 08. Alfa Juliette 08, Azul 9148. 5, aciona a identificação, desça para nível de voo 050. 72, 4298. Gente, pista livre, pouso autorizado, 120 graus, com 09, 4298. Livre pouso, 104298. Bem, esse é o LBB Zulu, acho que apagou. Bom, mas eu para o 050, a chegada vai. Foto 335, reduza para 2309. Batango Oscar Papagol se voa direto Duna, aguardando descida para 2000 pés. Controle, voo pode aprovar frente, o 1096? 1096, devido à aeronave se aproximando pelo setor norte de Salvador, negativo para ti, mantém ainda a saída bomba. Mantendo 1096. Azul 4298, solo aos 22, libere pista direita e chame solo frequência 1209. 219, obrigado, até já. Até já. Zulu, reporta no final do procedimento. Para 2000, reportará no final do procedimento. 974, chama a torre 1895. Confirma a frequência? 1118, desse final 95. 57. A 3305, reduza para velocidade de aproximação, chama a torre, frequência 1198, desse 95. 1198, 3305. Livre, vento na 20 graus, 08 nós, pulso autorizado 5974. Tente, baixado, checado. Tente. Reduzida para 050, é o eco 1190. Tente, voo no 096. Azul 4235, informa tráfego 12 horas, 1,6 milhas, rumo o noroeste, passando a nível de voo 130, em seguida para 370, um Boeing 737. Oi, Salvador, boa noite, 3305, estabilizado, aeronave de São José. 3305, avistado, continue a aproximação, número 2 para pouso, 120 graus, 8 nós, 3305, informarei pista livre. Tá, 3305. Vou 1096, vou direto a Buco. Direto a Buco, o 1096. Canal 6303, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Ponce. Desça 050, identificou via chegada Ponce, solicita quando possível voar a posição Ponce, canal 6303. Azul 4235, voa direto para a vista 368. 368, 4235, calibrada a restrição de velocidade. Voo no 096, estamos centro Recife, frequência 126.85. Alterna 1-2-5-4-5. 05, pista livre, o vento 1-2-0 graus, 8 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista no 0-3-3-0-5. Eu fico no 1-4. Alterna 1-2-5-4-5. Copiei, 1-2-6-8-5-2-5-4-5. Solo 27, libera a direita, chame solo, frequência 1209. Direita 209, tá, 33. O canal 6303, voa direto na Victor 368. Tá presente, voa até a Victor 368, o canal 6303. Salvador, 3305, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette. Autorizado a Renata Partida, Vitor 368. Ok, autorizado a Partida 368, 4235. Papagolf já na tela de aproximação do Zulu. Oscar Papagolf, chama a torre em Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre, Oscar Papagolf? Oscar Papagolf, torre. Na tela de aproximação do Zulu. Negativo. A intenção é completar o 90 ou no 7? É necessário fazer um pouso na 90, arremeter e pousar na 170 para cumprir as marcas da máquina. Gente, repartindo a curta final, 120 graus, 8 nós, Oscar, Papa Golf. Obrigado. Então, toca remete, prossegue posterior, 17, é isso? É pouso final. Agora passou fibra, rebaixado e travado. Pouso autorizado, 10, 120 graus, 8 nós, Oscar, Papa Golf. Dois, três, cinco, chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, boa. Oceano RME 3-1-3, desça para 2500 PES, ajuste 1-0 no meio, aguardando para a vossa radista 366. 2500 PES, 1-0 no meio, aguardando a produção radista 366, Oceano RME 3-1-3. Sonar 72, oceano a identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no meio, chegada bom. Para 4000 pés, 1-0 no meio, chegada bom. Salvador, boa noite, 4235. 4235, boa noite. Tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre, 120 graus, 109. Ok, aguardando a pista livre, 4235. Eu prossegue via litoral sul ou Paripe rotatória? Lembrando que é o meu afirmativo, tem condições de manter 500 pés no litoral? 3, chamando a parada barra, o nome da oração meu. Xenia 3-1-0 para prospecto de alamento, ok, 03. Xenia 3-1-0, autorizado, puxa, chama a táxi, 03. Autorizado, chama a táxi, 03. Reportará até 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 Serra 6313, autorizado Serra Vitor 366, procedimento RNAVE, reporta na final do procedimento. Está presente, bom, Serra Vitor 366, reporta na final, Serra 6313. Saudando zero para pouso, com a TR aproximadamente umas 3 milhas da cabeceira, no zero. Mantenha a perna do vento dando 7 aportes para a gente da base. Pronto, visual para o tráfego, reportará para a base. Fechou. Só confirmando é 195, tá? Na final. Ok, desconsiderando então é 195. 7. Aproveitando esse seis, pouso livre, 130 graus, 109, 4235. Excelente, livre pouso, obrigado. Somente vai aguardar uma breve coordenação com o centro, conforme a rota, e também a gente vai coordenar com a sala IES, mas assim que tiver uma notícia de qual foi o horário, a gente atualiza aqui, ok? Muito obrigado pela ajuda, sempre entrando em contato com a sala IES, e se recuperar, estamos no seu lugar, obrigado. Ok, obrigado. Se possível, será liberado. Obrigado. C5972, liberação trajetória restrita, curva agora à direita para 220, o limite é radial 280 de Salvador. Papagolfo, checa o trem pouso livre, pistão no 7130 graus, 10 naus, Papagolfo. Rebaixar travado, livre pouso, louco. Azul 4235, solos 37, libera a direita, chame solo em 1219. 319, azul 4235. Do Alfa para reportar esse táxi de Juliette. Alfa, reportando esse táxi de Juliette. Sexto final, RNAV, pistão no zero, chama 6313. Chama 6313, chama Torre Salvador, frequência 118, décima 95. Torre Salvador 1-18-195, boa noite, Oxenai 6313. Torre Salvador, boa noite, Oxenai 6313, final RNAVE, pista 10. 6313, boa noite, avistado, pouso autorizado na 10, 130 graus, 109. Aeronave que acaba de pousar 17, informa que recebeu aquela indicação de caneta laser ali na final da 17. Provavelmente o engraçadinho deve usar o mesmo recurso aí, fica atento. Tá ciente, então livre pouso, pistão no zero, o Xanamé 313, grato pela informação. Por favor, o Solos 39, e essa... esse informe foi próximo ali na curta final já da pista 17? Boa noite, um abraço. Boa noite, né, 224. Alfa Juliette, bateu na posição 09. Alfa Juliette, bateu na posição 09, bateu. Salvador, então de combate a Salvador, boa noite, Bruno 888, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, via chegada é bom, sim. 4 mil, chegada bom, boa noite. 972, até o Felipe 60, por favor. Para o horário. E o 5972, prossiga. E o 5972, seu limite é a radial 280, Salvador. É, a entrada do seu novo plano aqui no sistema, vou entrar na sala IES, assim que possível será paga a cota, ok? Para 13. Muito obrigado, senhor. Bravo, senhor. O vendedor Oscar Romeu repassa me através de você. Panerma 313 no solo 41, libera a direita, solo 1219. Direita 1219, Xené 6313, boa noite. Boa noite, ninguém apontou para a sua aeronave na aproximação não, né? Não fez nenhuma indicação contra essa caneta laser, não, confirme. Não, negativo, senhor, ainda essa dinha foi dormir. Traz valeu, obrigado. Informação, o Xené 6313. Confirme, o Rio 5973? Sobrevoando a uma sinalia, confirme. Nossa, Xené 6313, autorizado Alfa Juliette, bate 1 na posição 03. Alfa Juliette, bate 1 na posição 03, o Xené 6313. Negativo, a área restrita da refinaria está na sua posição de 9 horas, agora 10 milhas. Uma refinaria aqui, 12 horas para 1. Nossa, essa área que sobrevoa não é restrita. Na verdade já está pronto o copo, então vai ser pago. Autorizado Serra Bravo, Tango Eco, conforme rota plano de voo, pelo 120, no nível de voo 280. Decola da pista 17, primeira curva, esquerda, no perfil de saída, borda, Nenim. O transponder é 54 no meio, controle no 20, decima 8. Aqui é possível decolar da cabeceira 10, senhor, do Bravo do lado? Afirma o copo, então 10, vai, prossegue a cópia. Então, tem aqui, está autorizado para Teresina, vinda de voo 280 via Upendulu 20, vai decolar da 10, no perfil bomba, transição mini. Transponder 5416 e o controle 1208, Bravo do Leste. Correto, cotejamento, chama aproximando a parte 3, o Papa Romeu Bravo do Leco. Parei, Bravo do Leco, muito obrigado pela coordenação. 0 agora, aguardando a dona. 310 autorizado a alinhar e decolar, da 10, 130 graus, 89, o Xené 6310. Alinha e decolar da 10, Xené 6310. O 5972 autorizado Duna, NDB Zulu, reporta no final do procedimento. Zulu de Duna, final Alfa Romeo, chama a torre frequência 118.95. 1-8-8-8, voa direto Sierra Vitor 368. Voa direto Sierra Vitor 368, voa 1-8-8-8. Excelente aproximação para a cabeceira 35, reporte na final, 130 graus, 89, Novander Oscar Romeo. Chegar na final da cabeceira 35, Novander Oscar Romeo. R-1300, decolou os 4000, deixando agora o controle, 1208, uma boa noite. Controle 1308, boa noite, 6300, senhor. Uma abraço, quem é? Autorizado o procedimento à RENAVE, reporta para a Santa Rádio 366. Motoral 3366, 25006, autorizado, Canal 224. Azul Flamana E0, information curve Sierra Europe, copy. Go ahead, please. Azul Flamana 80, return to Sierra Bravo Romeo Foxtrot, according to flight plan roof, altitude 17, flight level 350. Romeo 0, first touch to your left, Puka departure after RU transition, and this call 5451, control 120.8. To receive flight level 350 via uniform smooth, 17, departure to be Romeo 10, Puka transition RU. Code 5451 and departure 120.8. Is that correct? Set up in position 01 Azul 4980. Thank you. Ciente. Repartir vertical de Simbra, o vento 120 graus 89, Rio 5972. Morte lá, pelo 10, é a roda? É da U da morte lá, chama pronto com o corpo. Para o controle? Voo no 246, cruzando 246. Voo no 246, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 06, voo direto serve, tô 368. 68 para 4000. Afirma sim. Solos 49, táxi autorizado até a interseção Papá, reporte livrando a pista, Novandro Oscar Romeo. Rio 5972, pouso autorizado no 0120 graus com 89. Rio 5972. Turno 970, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 050, na Mari, 1970, velocidade 368. Turno 970, autorizado, serve para 368, reduza para 2509. 3-0-6-2-4. 3-0-6-2-4, chama a frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2-0-6-2-4, boa noite, 6-2-4, pista livre, 1-2-0 graus, 8 nós, pouso autorizado, cabeceira 1-0, ou Xané 6-2-2-4. Posição 0, Xané 6224. Boa noite. Bono 888, pode ir direto na Revista 366, desça para 2500-10, ajuste no 0 no meio, autorizado procedimento a Renato. Vou direto até a Revista 366, descendo para 2500, com 2600, autorizado procedimento. Bono 888. 53, o controle 120, decimal 8. Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, plano número 7, nível de voo 330. Decolada a pistola 0, primeira curva à esquerda, refil de saída Puca, transição Caju, transponder 5453 e o controle 120, decimal 8, plano 3305. Cotagemento tinha uma proteção na posição 05. Azul 9271, informação Serra, autorização Campina. Azul 9271, informação em curso, é Tango, autorizado Serra Bravo, Quino Papá. Conforme rota, plano de voo, plano 10 por base, plano 16 passo conforme, nível de voo 340. Decolada plano 0, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva. Transponda 5443, controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 340 para Campinas, Zéfero do Lu 90, depois Cuba, Zéfero do Lu 16. Decolada 10, curva à direita, da Eole da Morte, 5443, transposta 20, horizonte do controle, 923. Correto, planejamento, chama a proteção na azul 9271, na posição 08. Chamarei. Recebemos aqui uma mensagem através do TIC 5461, acionada presente, eu fiz 5461. 5461, Bravo. Boa noite, Xané 6224. Xané 6224, Alfa, vai reportar antes do Texas Juliette. Alfa, reportará antes do Texas Juliette. 95. 32, 95. Boa noite, Gol 1888. 1888, boa noite, avistado. Continue aproximação, pista no zero, confirmando pista já liberada. Pouso autorizado, 120 graus, com 89. Gol 1888. Autorizado, pouso no zero, Gol 1888. Boa noite, Channel 6393, Quinto da Terra, autorização São Paulo, Guarulhos. Channel 6294, autorizado em grande, patrimônio pela Escola 04. Escola 04, Channel 6294. Quem se virou lá, se chamou? O Channel 6393, da Quinto da Terra, autorização Guarulhos. Channel 6393, autorizado Serra Bravo, Gol Sul, Romeu. Conforme roda plano de voo, pessoa no zero toda a terra, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva direita, da El Lida Motiva, transponda 5463, controle, número 20, decimal 8. Poxa, né, 6313, autorização Guarulhos, 360, via 310 até Taubaté. Decola a pista no zero, curva direita, na da El Lida Motiva. 5463, transponder o controle 120 decimal 8, hoje né? 6313. Channel 6313, correto, com o TGV, show, profissional na posição 03. Chamada 6313, graças. São Salvador, bom, 1883, 3, 02 a bordo, 730, Abraão, somente, por gentileza, PB? 02. 02, autorizado Pátio 3, Pátio 1 no Índia. Posso esperar a pista no 0, chama a torre, 1.95, o ajuste altímetro 1.0, 1.6, atento somente na nave da Via, que ingressando no 04. Salvador, Gol 1888, alfa. Gol 1888, autorizado Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, a prevista 3 Lima. Alfa Lima, vai qual portão? Alfa Kilo, tá? Alfa Kilo, Pátio 3, o portão é 3 Lima, porém segue o sinalizador, ok? 170, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Ok, 050 via Mari, 2, o voo 170, só que está qualificado o Renata, como já. Voo 170, após o TAP, vamos voar até a época 366. Ok, após o TAP 366, 0, né? Voo 970, autorizado a Renata a partir do Serra do 368, eu segui para a segunda companhia com 190 de ground reduzindo. É, chama 970, está Autorizado 246. Chama a torre frequência 1895. 970, estabilizado também. 1970, reporta passando seu rádio 366. Pode ser o 366. 1 graus, linha de decolagem separada, pistão 90. Ah, sim, bom, linha de decolagem separada, pistão 0 graus, vai. Autorizado, ingresso de decolagem separada, pistão 90, vento 120 graus, 089. Turno 970, chama a torre frequência 198, decimal 95. 1895, decimal 970. Torre, voo 970, uma milha para 366. 970, número 2 para aproximação, continue a VAC, pista livre, ajuste no 096. Guardando. Uma 246, pouso autorizando pistão 90, vento 120 graus, 99. Ele pouso 90, vou lá ver se está bem. Barro Mil Bravos, o Eco, decolar 206, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, Bravos, o Eco, obrigado, boa noite. Boa noite. 4980, Capitão No. 1, 426. Azul 490, 80, clear to push, repass flight to taxi, position 01. Report taxi for 4980. Ajuste agora no 016, desça para 2500 pés e voe para o Serra Vida 366 para aproximação à Renave. Poxa, 2500 é igual 366, o Renave, 16, 010, Renave. João 246, no solo 08, ao liberar via Foxtrot, solo Salvador 121, décima 9. Via Foxtrot, 129, gol 9246. Salvador, boa noite, gol 9246 na Fox. Gol 9246, até que se via Alfa, Juliette, se alguém quiser, 2. Alfa, Juliette, ao 02, gol 9246. Muito obrigado, Zulu Eco. Meu bravo Zuleco, vou Borda. Vou Borda, bravo Zuleco. 70, salão 08, de Bera direita, salão Salvador, 1219. Direita, 219. É o 140. Então, o 140, corrigindo, né, colando com curva direita na saída coral. Transponder 0264, controle 120, decimal 8. Zero, decolagem, sono zero, curva direita, coral a saída, 0264 transponder, 1208, controle azul 4959. Azul 4959, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar. Solo colo 970, livrou. Colo 246, me chamou? Eu vou colo 970. Bom, 970, aqui você vem Alfa, reporte 22 Juliette. Alfa, 22 Juliette. Ground Zoo 4980, ready for taxi. We got 116 people on board for those 2 hours. Alternate, nothing else. Confirm the song one more. 116. 116. Approve a text via India on holding point contact to pass 1-8-0-9-5, KN-8-1-0-6, good travel. Okay, text via India, holding point power 1-1-8-0-9-5 with 1-0-1-6. Thank you, good night. Azul 2774, informação Tango, aguarda a porta. Saída prevista da El Coral. El Coral, obrigado. Saída 3305, aguarda para o pushback acionamento. Com 1970, autorizado o táxi via Alfa Juliette até o Gate 06. Alfa Juliette até o 06, 1970. Romeu Bravo Zulu Eco, autorizado Petrolina. Grave, senhorita, Petrolina, Bravo Zulu Eco. O 1970, autorizado procedimento da INAS, em reporte passando encerrado 3666. Pantanal 366, 1170. Ainda Coral, transponder 0275, controle 120.8. Tem autorizado então para Porto Seguro, no nível 1. Porto Seguro, no nível 1 da terra, na saída Coral, com curva à direita para decolar, 0275, transponder, 0208, controle 0277. Azul 2774, protegimento com essa, é após pronto para o pushback e acionamento. Com pushback e autorizado, reporte para o ataque. Salvador, boa noite. 1170 da volta na final do aeronave. Deixa eu ver. Zero, continue a aproximação. E se considere pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus e no 09. É, delivery pouso no zero, 1170. Azul 498 Tiro, Airborne at 14, contact no Salvador Departure Control 120.8. 120.8, thank you, good night, 498 Tiro. Departure, good evening to you, Azul 4982, leaving 1,400 feet, climbing for level 350. Azul 4982, control, ready, contact with this gear. Climbing as cleared, Azul 4982. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, com primeira curva esquerda na saída, Condes. Transponder 0274, controle 120.8. Autorizado 190, Aracaju, primeira curva esquerda, saída Condes. 0274 transponder, 1208, motor de canal 62, correto. Estou corrigindo curva à esquerda após a decolagem. Sim, hoje é. O 6224, patrulhamento correto, aposta para o turno 04 para o feedback acionado. Puxa de Recife, 12685. 127. 001 no 4 com essa informação tão normal da costa.